É que ela sempre fura a lupa quando nós bonde passa. Milito que tá e triunfo na garupa que nós faz. Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça. Nós é os moleque do problema, elas já vi se vem de graça. Nós é os moleque do problema, elas já vi se vem de graça. Nós é o trampo e nós não treme, nós bota a cara e nós não corre. Quer bater de frente, Mr. M, peita pra ver se a firma é forte. Desacreditou do meu talento, hoje provado seu veneno. Surtado você tá se mordendo, porque natura nem fudendo. Surtado você tá se mordendo, porque natura nem fudendo. É que ela sempre fura a lupa, quando nós ponte passa. Me lido que Tiger triunfe, na garupa que mais embaça. Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça. Nós é os moleque do problema, elas avisam vem de graça. É que ela sempre fura a lupa, quando nós ponte passa. Milito que Tiger triunfe na garupa que nós faz. Tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça. Nós é os moleque do problema, ela já viste, já que é graça. Nós é os moleque do problema, ela já viste, já que é graça. E aí, CK? Mais um som de maloca, certo? Nós é o trampo e nós não treme, nós bota a cara e nós não corre. Quer bater de frente, Mr. M, peita pra ver se a firma é forte. Desacreditou do meu talento, hoje provado seu veneno. Surtado você tá se mordendo, porque natura nem fudendo. Surtado você tá se mordendo, porque natura nem fudendo. É que ela sempre fura a lupa, quando nós bonde passa. Milito que Tiger triunfe, na garupa que nós faz. Tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça. Nós é os moleque do problema, ela já viste, já que é graça. É que ela sempre fura a lupa, quando nós ponte passa. Me lido que Tiger triunfe, na garupa que mais embaça. Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça. Nós é os moleque do problema, ela já viste, vem de graça. Nós é os moleque do problema, ela já viste, vem de graça. E aí, CK? Mais um som de maloca, certo? Nós é os moleque do problema, ela já